gasolina. Eu tô a subir tipo gasolina. Tô com a tua chica, tô pra subir tipo gasolina. Reclamas de mim, mas não vives sem mim tipo gasolina. Gasolina! Tá declarada independência, não me apanhas em falência. Cachê subiu, paciência. Gasolina! Tá declarada independência, não me apanhas em falência. Cachê subiu, paciência. Gasolina! Nino no drop, Hennessy no copo, charuto nos bolsos. Tô tipo um cota, 1 milhão em 3 meses. Não pode ser hip hop, desfrazer o Mercedes. Comprei um Toyota, meti uma piscina, a última gota. Magia ou me pinha, ou fala de mola. O puto ligou-me, precisa de tropas, tô pra subir. Gasolina! Gasolina, eu tô a subir tipo gasolina. Tô com a tua chica, tô pra subir tipo gasolina. Reclamas de mim, mas não vives sem mim tipo gasolina. Gasolina! Mola tipo chama Fzal, a gastar na capital. E hoje estou forte com capital, minha carteira não é de capital. Gaja de vermelho tá a olhar-me, é feia mas depois no shot dá-lhe. Boa tipo pôs silicone, mas como parece ser smart vale. Bottles de champagne na pop tree, no we map. The business is no Peter Pan, cause it's growing up. Quero mutar com a circular, mas que piadas no WhatsApp. So if there's no money going down, I ain't showing up. Meu crush tá na banga, rente não vale a pena. Sabe estar, joba no banco, tem um corpo drena. Pele, cabelo, ancas, bunda, rei, macarena. Mas firo, viro, não dela, do que estamos sem sistema. Taco no cartão de crédito, taco no cartão de débito. Sunto aí, papa, sou epic, eu ponho rappers em panic. Hits tipo mano da Janet, Peter del Toto, Gatemi. Tô a dançar tipo Lil Pump, mas tô a escrever tipo Kendrick. Gasolina, eu tô a subir tipo gasolina. Tô com a tua chica, tô pra subir tipo gasolina. Reclamas de mim, mas não vives sem mim tipo gasolina. Gasolina! Sabes que a malta destrói, esses shows todos da town. Já te avisamos nos times, mas we never go down. Forever babu, não é xingar. Se me quer no palco, aumenta esse taco. Minha chica janta no Zambi, na mesma noite que é de lá no Silk. De manhã tá que tira nada, mata bicho do hotel VIP. Aumenta essa xiri, quero estar a curtir com os bashiri. Tô a subir tipo gasolina, sei que vão reclamar. Se quiser mete queixa na polícia, preço não vai mudar. A malta controla toda essa chete. Deixa eu olhar pra drena que a malta mete. Gasolina, eu tô a subir tipo gasolina. Tô com a tua chica, tô pra subir tipo gasolina. Reclamas de mim, mas não vives sem mim tipo gasolina. Gasolina!